Essa fotografia de Sebastião Salgado retrata um dos intensos momentos da vida no garimpo de Serra Pelada. A cena, capturada em preto e branco, mostra um grupo de trabalhadores empoleirados sobre uma grande pilha de sacos de terra, formando uma espécie de barricada improvisada. Os homens vestem camisetas listradas e shorts curtos, e seus corpos estão cobertos de lama, evidenciando as condições extremas de trabalho. À esquerda da imagem, garimpeiros sujos de barro sobem escadas de madeira precárias, enquanto outros descem carregando sacos pesados sobre os ombros. No primeiro plano, um trabalhador olha diretamente para a câmera com uma expressão séria, transmitindo exaustão e determinação. O fundo revela uma multidão dispersa ao longo do terreno inclinado, ampliando a sensação de caos organizado que dominava a Serra Pelada. A composição da fotografia enfatiza o contraste entre o esforço físico brutal e a esperança que impulsionava esses homens na busca pelo ouro. A estrutura diagonal, formada pelas escadas e pilhas de sacos, cria uma dinâmica visual forte, conduzindo o olhar do espectador por diferentes camadas da imagem.